Rádio Zero apresenta A Voz Livre. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Começamos agora mais um programa desta série A Voz Livre, Poesia Sonora. No repertório de hoje, vamos ouvir as poesias de Juan Angel Italiano, Heike Scheffler, Décio Pinhatari, Filadelfo Menezes, Carla Bertola e Américo Rodrigues. Juan Angel Italiano nasceu no Uruguai em 1965. Seu trabalho se desenvolve a partir da pesquisa das diversas possibilidades expressivas da linguagem verbal, visual, sonora, fonética, performática e digital. Juan tem participado de vários encontros de poesia experimental, videoarte, poesia eletrônica e também arte postal. Juan Angel é um pesquisador dos repertórios que estão escondidos ou que passaram rapidamente pelas terras latino-americanas, como, por exemplo, os vanguardistas e o futurismo. No CD Eletrodínamos de la Palabra, de 2017, ele traz à tona textos homenagens a vários autores, como, por exemplo, sobre o pai do futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, que nasceu na Alexandria, no Egito, em 1876, e morreu em 1944, na Itália. Marinetti foi escritor, poeta, editor, jornalista e ativista político. Foi fundador do movimento futurista, cujo manifesto foi publicado no jornal parisiense Le Figaro, em 20 de fevereiro de 1909. O manifesto futurista se baseava na oposição aos formatos tradicionais e acadêmicos e queria abandonar a tradição, criando uma arte livre e anárquica, capaz de expressar o dinamismo e a energia da moderna e nova sociedade industrial. O Manifesto Futurista dizia, por exemplo, "Nós pretendemos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e a intrepidez. Coragem, audácia e revolta serão elementos essenciais da nossa poesia." Esses e outros planos compuseram o Manifesto Futurista. Um ano após a publicação deste manifesto, juntaram-se a Marinetti, Umberto Buccione, Luigi Russolo e Carlo Carra, que foram os autores do Manifesto dos Pintores Futuristas. Em 1926, Filippo Tommaso Marinetti e sua mulher Benedetta desembarcaram no Rio de Janeiro para uma turnê de conferências no Brasil, Argentina e Uruguai. A recepção contou com a presença de renomados escritores que esperavam o casal no Porto. Marinetti descreve a cena em Velocità Brasiliani, um poema-reportagem escrito segundo o método futurista, de palavras em liberdade, ou seja, associação livre de ideias que dispensa a pontuação e as regras sintáticas tradicionais, a fim de expressar o dinamismo da vida moderna. Vamos ouvir com Juan Angel Italiano a leitura que o poeta uruguaio fez sobre um fragmento de um artigo publicado na revista Vida Teatral número 3, de 1926, por ocasião da visita de Marinetti a Montevideo. El criador del futurismo ha pasado la historia como un mártir de su propia tiranía. El caso de Marinetti es el más extraño que hayamos conocido. Un caso de refinamiento del placer. Pues el hombre no solo desdeña los halagos de la multitud y desprecia los elogios que le dedicábamos los hombres de talento, sino que lleva su rareza al extremo de sentirse gozoso cuando lo silbamos o le decimos cuatro burradas por sus ideas, sus actos y sus inventos futuristas. Pero ahora, Marinetti es un sujeto de la historia digno de figurar en el capítulo de la martirología. Pues después de su visita a América, la que pensaba deslumbrar con sus audaces conferencias, una amargura infinita, como corresponde a un mártir decente, ha llenado su espíritu. ¡Lo hemos aplaudido! ¡Le hemos escuchado con atención un poco de macaco dispuesto a la imitación y hemos comentado con gravedad docta sus palabras. Un sentimiento piadoso nos llevó hasta Marinetti. Después de su conferencia, queríamos, como buenos futuristas que somos, consolar al maestro del fracaso sufrido en Montevideo. Don Filippo tiene una figura arrogante, con su testa echada para atrás como un constante desafío. Su mirar inquieto parece denunciar en él un constante acecho de algo que no desea recibir. Es una actitud adquirida en los escenarios europeos, donde miles de veces tenía que esquivar el bulto a sinfín de proyectiles hortícolas y de mueblería. ¡Oh, maestro! ¡Qué fracaso! ¡Estos bárbaros montevideanos le han aplaudido! ¡Es vero! ¡Son unos maravillosos, maestro! Los montevideanos se quieren dar la corte de hacernos creer que lo comprenden, esta cosa del futurismo. ¡Ma! ¡No saben nada, maestro! ¡Todo es pura parada! ¿Qué van a saber estos bárbaros si ni se daban cuenta de que les estaba tomando el pelo cuando les decía que el Giotto era futurista? Marinetti se estremece de una manera terriblemente futurista y nos grita agitando sus brazos que parecen mil. ¡La facha de Soletta! ¡Yo no bromeaba! ¡Como tampoco creo que fracasado! Lo que me sucedió en Montevideo es la gloria, es la consagración de mi futurismo. ¡Maestro! ¿A usted le gustaron los aplausos? ¡Claro que sí! ¡Qué ruido más delicioso! ¡Qué tema para un poema futurista! Man. Mano. Mano. Macana, Marinetti, Ouvimos com Juan Real Italiano a leitura de um fragmento do artigo publicado na revista Vida Teatral número 3 de 1926, por ocasião da visita de Marinetti a Montevideo. Este é o programa Voz Livre, poesia sonora que você ouve na Rádio Zero. Segunda às 10 horas da noite, horário de Lisboa. O endereço para ouvir online, radiozero.pt, radiozero.pt. Seguimos o nosso programa agora com a poeta e performer Heike Scheffler. Ela nasceu em 1985. No seu trabalho artístico, ela faz a intersecção entre a linguagem, a música e a performance, através da mídia e das formas de arte. Heike varia seus trabalhos com a publicação de peças poéticas em jornais e antologias, também com performances dirigidas, shows de música e instalações sonoras. Ela usa a sua voz como instrumento e também acrescenta pedais, sintetizadores e loopings para apresentar poemas que se tornam quase canções. Scheffler já recebeu várias bolsas de estudo na Europa, publica e realiza apresentações na Áustria, República Tcheca, Dinamarca, Etiópia, Alemanha, Suíça e Estados Unidos. A sua coleção de poesias intitulada Dar Rest ist Resonance, lançada em 2014, ganhou o prêmio Orfeu Debut Prize na categoria de escritos políticos de vanguarda. Vamos ouvir de Heike Scheffler a peça Becoming Water, escrita em 2018 e que fez parte de uma série intitulada Water Pieces, criada especialmente para a exposição da Fondazione Bonotto La Voix Libérée Poésie Sonore no Palais de Tokyo, em Paris, no ano de 2019. A interpretação é da própria autora. Ouvimos Become Water, de Heike Scheffler, escrita em 2018 para a exposição da Fondazione Bonotto La Voix Libérée Poésie Sonore, em 2019. A Voz Livre, Poesia Sonora. E se os ouvintes quiserem maiores informações, sugerir ideias ou criticar, podem fazer através do e-mail poesiasonora2000@gmail.com. Seguimos agora com Décio Pinatari, poeta, prosador, ensaísta, semioticista e tradutor. Ele nasceu em Jundiaí, no interior de São Paulo, em 1927 e faleceu em 2012 em São Paulo. Seus primeiros poemas foram publicados em jornais e na revista Novíssimos, em 1949. Em 1952, funda o grupo Noi Gandres, com os irmãos Haroldo e Augusto de Campos. No ano seguinte, em 1953, forma-se em Direito pela Universidade de São Paulo e, em seguida, viaja para a Europa, onde fica durante 2 anos. Décio é um dos signatários do Plano Piloto da Poesia Concreta com os irmãos Campos, em 1958. Seus poemas coligidos são publicados em 1974, sob o título de Poesia, Pois é, Poesia. Também publica o romance Panteros, em 1994. Vamos ouvir o poema Life, de Décio Pinatari, com a oralização do autor. O desenho sonoro foi produzido por Cid Campos no MC2 Estúdio, em São Paulo, em 1991. L-I-F-E. Life. Ouvimos Life, de Décio Pinatari, com a oralização do autor. O desenho sonoro foi produzido por Cid Campos no MC2 Estúdio, em São Paulo, em 1991. Seguimos com mais poesia sonora. Filadelfo Menezes nasceu em São Paulo no ano de 1960 e faleceu em 2000. Filadelfo foi poeta, tradutor, ensaísta, pesquisador da poesia sonora e visual. Ele produziu e coordenou a mostra Poesia Intersignos, que aconteceu em São Paulo, e também a primeira mostra internacional de poesia visual de São Paulo. Fez a organização do livro Poesia Sonora, Poéticas Experimentais da Voz no Século XX. Vamos ouvir de Filadelfo Menezes a poesia No Music Poem, uma colagem onde o autor utiliza a Sinfonia número 40 de Mozart e insere falas e cantos. Gravação de 1996. Thank you. ouvimos No Music Poem, de Filadelfo Menezes, gravação de 1996. Carla Bertola nasceu em Turim, em 1935. É escritora visual e promotora de performances culturais. Nas suas apresentações, Carla se apresenta sozinha e já foram numerosas performances com som e poesia em várias cidades da Europa, Canadá, México, Cuba e Brasil. Vamos ouvir de Carla Bertola e com ela a peça Scanning 2, apresentada em colaboração com Alberto Vitacchio. Ouvimos Scanning 2, de Carla Bertoli, em colaboração com Alberto Vitacchio, gravação de 1999. Seguimos com o poeta português Américo Rodrigues. É formado em Língua e Cultura Portuguesa e um dos fundadores do coletivo Aquilo Teatro. Vamos ouvir de Américo Rodrigues Remando, em gravação realizada ao vivo em 1999. Mando.